19-8, virado, bom trabalho. Guarde, ele é Matheus Juliette. Por algum localizador, chama estabilizar. A frequência 220, desça para 2 mil pés sem restrições. Mais próximo, se visual, aproxime e pousa pistão da 7. Firmo sim, vamos encurtar sua trajetória. O senhor está transportando enfermo. Direto Simbra 2018. Mais próximo, se visual, o senhor encurta a trajetória pousando na pistão 7. VIP 5626, agradeço a colaboração. Você está agora 5 milhas para passagem sobre o marcador. Cheque o trem, chame a torre. 11895, VIP 5626. 19626, obrigado. Sim, autoriza a liberação da resistência? Suba sem restrições. Sem restrições, grato. VIP 626 LS, Leão no zero, longa final. 626, informa a areia, pista livre, continua a aproximação. Essa agora é três horas. Guardando, pessoal. Eu no 6326, desça para 2000. 2000, 6326. Salvador Trip 5490 solicita pro de código, que daí a gente livra a informação, senhor. Tô autorizando o desvio negativo código. Ciente, desvio negativo código. Velocidade agora 210 nós, número 3, por favor. 2210, 6326. Está agora 6 milhas para passagem sobre o marcador e aproximação. Agradeço a colaboração. Torre 11895. 11895. Afirmativo, 11895. Obrigado. O senhor 6326, livre aproximação e alerta. Livre aproximação e alerta, 326. continua a aproximação, informarei que está livre. Guardando. San 3507, possibilidade de voar eu, da presente? O 35626, São Luís 23, São Luís 1, décima 1. Décima 1. Salvador, 2470, 76, descendo a nível 150. Informação aí no mar. Azul 476, controle, desça para 4018, direto Duna para o ILS. 1018, poderia chamar a proa? Posso sim, a proa de Duna. De Monte Juliette, você está agora 22 milhas para Simbra, passando 8.600 e descida para 2.000. Só deseja curvar à esquerda para perder altitude, não? Muito bom. Informe quando tiver o contato visual com o campo. Aproximação estabilizada, localizador de 10-6326, uma torre 11-895. Boa tarde. Solo 26, direita solo 2 na cima 1. Aí, zona 1. 250 mais. Vai reduzir 250, passou 0,25. Xenema 326, vento no 60 graus, 099, autorizado, pouso, pistão 0. Autorizado, pistão no 06326. P5490, voo direto Petrolina. Direto Petrolina, 5490. Então, Juliette, qual é a condição de voo agora? Avisar o senhor, já avisou a comando 7. Positivo. O senhor então tem condições de prosseguir visual e pousar na pista 197, confere? Afirmo! Positivo. Chame a torre 11895. Câmbio. 1895, muito obrigado pelo serviço. Câmbio, Lima, Matheus Juliette. 229, direita só, 1291. Viva direita, chama 2119-6326, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, passa cego ali, Matheus Juliette. Matheus Juliette, reporte base final 17. Parada de base para a final da 17 ali, Matheus Juliette. Posso pôr qual base ali, Matheus Juliette? Angara da Bata. Sim. 25490, chama Recife, frequência no 26.85. 26.85.490. Salvador, boa tarde, voo na 96, atingindo nível 1970 para informação Uniforme. Voo 1966, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, desça até 050, voo 96. Seria possível a proa de TAP para o voo 96? Autorizado. Proa de TAP, voo 96. Está com proa de Serra Índia com Índia, 3 a bordo, código alocado é o 0175, tripa Parra Noel Lima. Autorizado, ingresso. É Porto Alegre, pronto, vai entrar. Dando autorização para o... Palmeira Lima. 4076 no localizador visual. 4076, torre 11895. 1895. Torre Salvador, boa tarde, 4076 no localizador visual. Azul 4076, confirma 3 checados? Ainda negativo. Vai reportar. Vai reportar. Travados os 4076. 4076, livre pouso no 0, ventou no 60, graus 129. Livre pouso. Lima, Está autorizada, colapso no 7, vento 160 graus, em tornagem. Direto da EL 3193. Direto da EL 3193. Papá, Romeu Zulu Novembro, chame Brasília em 124, decimal 25, secundário 2655. Patrulha OTAN 3193, solicita presente com a Motiva. OTAN 3193, aguarde coordenação. Ok, Fiente. Estabilizado ILS 310, visual 1966. 1966, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 1-18-900. 181? 11895, 1-18-95. 1895, voo 966, obrigado, boa tarde. Foi Salvador, boa tarde, eu vou 1966, marcador externo, pista 10, trem baixo travado. Uno 1966, 1970 graus, 1109, solicitado pouso, pista no zero. Livre, pouso, pista no zero, 1966. Puxa, né? 375, da Colosa 45, controle 1-19-8. Pro 19-8, Oxenai 63, 15, boa. Dando coordenação, tá? 3193. Só pra informar aí, é missão 9, ok? Sou de Salvador, Oxenea 63, 15, passa 1400 pés. Oxenea 63, 15, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da aeronave. 360 da El, quando possível voar direto Leda? Inicialmente manter o perfil da saída, vou indo pro de... Correção, vou indo pro de Del. Então voando da El, da presente, Oxenea 63, 195. Da 3193, da presente, vou indo pro de Motiva. Tá bom, Motiva, 3193. Note reporting da GEL. Caso negativo, 1-24-25 com Brasília. Xenomeno 42, eu passo a nave na curva, ali mantendo o zero. Posso, chame centro Recife em 125.1-133.95. 251-3395. Do Recife, boa tarde, TAN 3193, transfere. TAN 3193. Acendo identificação, só mantenho 360, vigilância. Reporte na posição bridge, caso negativo em 1-9. 24.25. Ok, vai. Identificou a sessão 360 e botar na, na posição bridge. Caso alternativa, chamar um 2425. Tá? 3193, informa missão trove. Seguinte. 42, 0 graus, 129, autorizado a colapso, 0. Não, não, não, 0. Mike Echo Delta. Decolado 50, controle 19.8. 19.8, 6142. Oceanera 6142. 2. Oceanera 6142. Oceanera 6142, contato Adana decolagem, sul para nível 350, saída PUC. 350 PUC, autorizaria direto já, amor? Direto já, 6142. 6142. Oceanema 3507 1124 decimal 25, secundário 2655. Cananéia 6315, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 1251, alternando 3395, 6395, uma boa tarde. Boa. Afirmativo, aguarde coordenação, Xané 6142. Guarda, 6142. Negativo 124, decimal 25 com Brasília. Sim, fica porta abrindo, caso de falha 2425, Xané 6345. A presente foi na prova de Romeu Foco 018. Grato, Romeu Foco 018, 6142. Confirme como recebe o centro. Quente no 952. Três um no 93. Confirme qual seria a proa ideal para a posição SMAP. Vento 190 graus 09, 2009. O ideal para o SMAP. Está mantendo, já. Quente 3193. Autorizado por Brasília, voar SMAP. Ok, muito obrigado. Autorizado direto SMAP. TAN 3193. 125-45. 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5. Obrigado, 6, 1, 4, 1. 3154, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 180, QNH10-18, autorizado a chegada a Mari. Reduza a velocidade para 250 nós. Chegada Mari, Zul 4462, na escuta do controle Salvador. 4462, ligando o momento 70, Azul 4462, desça para nível 050, QNH10-18. Acione identificação, vou indo para o Edmari para interceptar a chegada a Mari. Para o 050, acima da ID. Chegada Mari, já está na frente Mari, 4462. Gente, 4462, TAN 3154, desça para nível 060, QNH10-18. Estimado 060, da 3154. Confirme velocidade indicada. Indicada está mostrando 2.0. Gente. 19.8, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Salvador, gol 2.009, boa tarde. Caso não consiga contato nela, volte, troque para 133.95. Como recebe o centro agora, TAN 3267? Gente, 3267, vamos permanecer em 133.95. O centro recebe Alto e Claro, Alto e Claro ainda alternado em Dajel, TAN 3267. Azul 4101 no Recife. Azul 4101, faça um teste na frequência 125.1, por gentileza. Boa tarde, é o 1967, espera da 1-0, tá pronto. 1967, Lima, tempo está na zero. Lima, tempo está na zero. 3154, confirma a velocidade de carro. Está mantendo 3009. Gente, reduza para 2509. Gente, vai reduzir 2509, 3154. Está 3154, controle Salvador informa que está operando apenas com radar de rota. A separação ideal seria de 10 bits. Voo 2009, está presente, vai na flor de Coral. Coral, 2009. Gente, o Charlie empatou a intenção de decolagem da pista ou a partida presente? Gente, táxi até a Oscar e chama para ingresso no 7, o Charlie empatou. Azul 4462, desça via para 2000 pés, que é legal no 0 noite. Chegando no 0 noite, desça via, chama em frente para 4000. A3154, desça para 5000 pés, que é legal no 0 noite. 5000 pés, 32, A3154. 4, pode ficar próximo. Ele mantém pistão no zero, Oceano 6254. Ele mantém 54. Segundo 967, decolador 04, controle 198, boa viagem. 198, boa tarde. 91, como recebe o centro? Ciente, 1391, troque agora para permanecer em 133, decimal 95. 13395 e alternado como anteriormente na posição da GEL. Ok, então retornado 395, da GEL 245. Centro na escuta do 1391. Presente, Leda, boa 967. Decimal 25, backup 126, decimal 55. Sente, aguarde. A linha reporta pronto, 17, o Charlie M. Papá. Cruzado de colagem, pistão 17, vento 160 graus, 109, Charlie Lima, Papá. Colagem autorizada, pistão 10, 170 graus, 129, o Chanel 6254. O 4065, a linha mantém pistão 10. Chanel, papá, para o pessoal. Ao 06, mantém a linha do litoral com curva direita, reporte sul para o outro ponto. Charlie Lima, papá. Charlie, papá, vou com você. Já 3154, desta via para 3000 pés, que é legal, 109. Chame Brasil em 12425, secundário 2655. 98, obrigado. Salvador, Chanel 6254, decolou na sua escuta. Estava controle 098. 254, controle de Salvador, contato com a nave decolagem, vou para nível 360, saída dela. 360 da EL, frente para 254, possível direto da EL ou seda. Controle, papá Romeu, Charlie Lima, papá. Chanel 6254, mantenha o perfil da saída. Perfil da saída. Papá Romeu, Charlie Lima, papá, controle Salvador. Decolado com curva direita, um clico à esquerda agora, senhor. Aguarde superior. Canal Norte, Sierra November, Mike Echo. Gente, Charlie Lima Papá, mantenha-se no presente setor, chame a torre 118 decimal 95. Charlie Lima Papá. 118 decimal 95. 118 decimal 95. Dá 3154 dessa via para 2000 pés, NH 1018, autorizado no final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, dá 3154. Gente, dá 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, dá 3154. Azul 4462, estabilizado. é seu nome? 24627, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895. Ajusta na 0, 1, 8, aguardo que está livre. Decolado 1-0, controle 19-8. 19-8, boa, 4-0-6. Voo 1967, boa tarde. Acione identificação, submantenho 360, vigilância. Reporte posição bridge, caso negativo 124, decimal 25 com Brasília. Ah, confirma qual a posição? Posição bridge. Ok, alternativa Brasília é? Na posição bridge, alternar com Brasília em 124, decimal 25. Sim, se autorizar presente para o bridge? Autorizado bridge, gol 1967. 967. Tá presente com a esquerda, para cruzamento do campo, reporta no zero, no eixo da pista. Curva esquerda, reportar ali no eixo. Azul 4462, solo azul 2, vai liberar direito 121, décima 1. Azul 4462. Em 120, décima 1, no serviço radar terminado. 100, livrar 20, urbana. Estabilizado visual, TAM 3154. TAM 3154, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Recife. Ciente, aguarde superior. Puxa 1-0 no 8, continua a aproximação, aguardando o helicóptero está cruzando o campo, só livrar o eixo de pouso. Ok, aguardando. Salinho, mapa livrando o eixo. Ciente, ali no mapa, mantenha a escuta, aguarde as três comunicações. Mantenha a guarda transferência, mapa. 3154, helicóptero efetuou o cruzamento, não é mais tráfego para o senhor. O vento não sai de 0 graus, 1-0, nós pouso autorizado, pista 1-0, tá 3154. Lembre, pouso pista 1-0, tá 3154. 3216, torre. Faz o pouso da companhia ali e mantém pista 1-0. Mantenha a linha no litoral norte, chama o controle 19-8. Mantendo para o norte, controle 198. Controle Papá Romeu Tchá Lima Papá. Papá Romeu Tchá Lima Papá, controle Salvador para você. Papá já tentou cruzamento, tá chegando ao litoral para seguir para o norte. Gente, Papá Romeu Tchá Lima Papá, mantenha-se via corredores, sob condições visuais, 500 pés, reporte na 20ª bica. Gente, voo no 967, está autorizado, nível final 400, direto bridge. Gente, 400, direto bridge, voo 967. Voo no 391, é autorizado nível 400. Aciona identificação, se mantenho 360, vigilância. Reporte de posição bridge, caso negativo, 124 decimal 25.